bom dia, bom tarde. Boa noite, coletivo. Eu sou Helena de Les Nubians. E somos em Paris com o coletivo. E quero dizer olá em Heliópolis, em Brasil. E que tem muito, muito, muito bons recuerdos de São Paulo. E foi mais feliz de os ver aqui em França. E espero que vous avez aimé la France. Voilà, rentrez en paix au Brésil, à bientôt. Et puis on se retrouve où on peut, le monde est à nous. On est citoyens du monde, cidade de mundo. Cidadão de mundo. Ici, aqui ou là-bas, au Brésil, é o mesmo. Cidadão de mundo.